O nosso tema de hoje, armadilhas da mente. Antes da gente entrar nas armadilhas, vamos tentar entender um pouco o que é a mente, né? A gente, quando fala de mente, até coloca a mão como se ela ficasse restrita à nossa cabeça. A mente, ela é um atributo do Espírito, é uma forma com a qual o Espírito se manifesta pelos pensamentos, pelas ideias, pela canalização. E nós colocamos aqui porque nós precisamos, enquanto aqui encarnados, do cérebro para fazer essa tradução desses pensamentos, para poder tornar isso entendível para nós. Mas, como eu disse, é algo do Espírito. É por isso que a gente frequentemente repete, né, que quando nós desencarnamos, nós continuamos iguais, porque a mente segue junto. Ela é minha. Ela não é física. Ela não fica. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Na nossa forma de vida, nós acabamos dando mais valor a tudo que é material ao invés do valor para aquilo que é o essencial, aquilo que manifesta, aquilo que sobrevém a essa questão física que nós podemos ver e sentir pelos cinco sentidos apenas. Quando nós nos referimos a alguma coisa, um exemplo, uma caneca d'água, nós descrevemos ela em detalhes, dando mais importância para o utensílio, o objeto, do que para a água, que é o que está dentro dela, que ela é um utensílio apenas para que a gente se utilize. Outro exemplo, os nossos carros são meios de transporte, de locomoção, mas nós também descrevemos eles com minúcias, dando mais valor à questão material dele do que a utilidade dele. É claro que nós gostamos dos confortos que os modelos nos proporcionam, mas é só um exemplo para a gente ir percebendo. O mesmo acontece com o nosso corpo. Nós, muitas vezes, durante a nossa vida toda, nós nos dedicamos muito ao culto do corpo. É um instrumento valiosíssimo que nós temos, que é a nossa forma de manifestação enquanto estamos encarnados. Porém, ele não está acima do que manifesta ele. E é tão forte isso que nós sofremos com as perdas, porque aquele corpo se torna inerte, enquanto que o que habitava nele continua habitando em algum lugar no mundo. Então, só para a gente entender, porque quando a gente vai falar de armadilha, essas armadilhas, elas são criadas por nós. As armadilhas, porque se voltam contra nós mesmos. Criações mentais, grande parte delas criadas pelo nosso orgulho, que nos cega muitas vezes do que é verdadeiro. E passamos, então, a armar verdadeiras arapucas para nós mesmos. Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, para tornar isso mais real, e eu falei de orgulho, qual é o nosso objetivo enquanto encarnado? A gente pode ter várias opiniões, mas é desenvolver a questão espiritual dentro de um corpo físico. Desenvolver a questão espiritual. Quando eu disse da questão corpo e espírito, os nossos vínculos, e a gente entra na questão de Deus, temos um respeito que chega a ser um medo, porém não vivemos muito de acordo com toda essa ligação que Ele nos propõe. É difícil? É, porque estamos acostumados a uma vida diferente. a valorizar algumas coisas que não são essenciais. Mas, por ser difícil, não significa que nós não vamos começar a fazer com que essa balança inverta os pesos dela, a olhar com profundidade quem nós realmente somos, espíritos em evolução, que estamos mergulhados hoje na matéria, para que tenhamos um aprendizado nesse momento em que estamos aqui. Através de tudo que aquilo nos proporciona, aquilo não, isso nos proporciona. Então, lá na parábola do joio e do trigo, Jesus, ele fala que enquanto os homens dormiam, e aí ele segue na parábola. E o que é estar dormindo? É estar desatento a essas coisas espirituais, as coisas de Deus, aos trabalhos propostos para essa nossa encarnação. Porque quando nós estamos dormindo para Deus, nós estamos acordados para o mundo. O que é estar acordado para o mundo? É só ver o que o mundo proporciona, e quanto mais nós estamos interagindo com as coisas do mundo, mais nos causam perturbações essas coisas. Sem exceção, todos nós temos problemas, e se nós voltarmos para a origem dos nossos problemas, é essa nossa relação, que muitas vezes não conseguimos entender de forma interpretativa do que está ao nosso redor, e tentamos trazê-la para dentro e não conseguimos, porque fazemos um movimento inverso. Então estamos acordados para alguma coisa e dormindo para outra. É sempre um ponto oposto ao outro, sempre. Porque quanto mais nós nos dedicamos à questão material, menos nós conseguimos na questão espiritual. Menos. E o contrário é verdadeiro. Não vamos deixar de ter uma vida física, não, porque estamos aqui para isso. Mas a questão é o valor que nós estamos dando para as coisas. Coisas, e aí se encaixam também pessoas, relacionamentos, que é sempre bom deixar em aberto. Mas algumas das armadilhas, voltando, da mente, tem quatro que são muito básicas. Uma delas é o comodismo. O comodismo, ele faz com que a gente estacione. Às vezes a gente diz assim, eu já tenho uma boa idade, ou agora não vale a pena, ou eu não consigo mais. O corpo pode ter, mas o espírito não. Sempre a gente pode aprender. Sempre. Se acomodar é estagnar. E a gente perde tempo com isso. Muito tempo. Um tempo único. A preguiça, que talvez está muito ligada ao comodismo, que também é uma armadilha, porque ela depõe contra nós. Ela nos prejudica até fisicamente. E a gente precisa desse corpo toda hora, para toda a nossa manifestação, para ter um pouco de felicidade em alguns momentos, a gente precisa. Então a preguiça, ela também, ela nos estaciona, nos derruba. Outras, vitimismo. Vitimismo, ele faz com que a gente não encare com realidade o problema. A gente se coloca numa posição, de novo, parada, querendo que alguém venha até nós e nos leve. Então, todos nós temos um pouco de cada coisa dessas. Mas a gente tem que lutar para que esse pouco seja extinguido, seja eliminado. É que nem um jardim. Se tu não cuida, a erva cresce e ela vai tomando conta da flor que tu plantou até o momento que ela sufoca e tu não vê mais a flor. Então a gente tem que estar limpando. Aqui dentro é a mesma coisa. A gente tem que estar toda hora cuidando daquilo que a gente quer que floresça dentro de nós. Porque sozinho não vai florescer. Precisa de trabalho, precisa de muito empenho. Tem algumas outras além dessas que eu citei? Vaidade? Má vontade? Medo de tentar fazer alguma coisa? Muitas vezes nos colocamos de novo numa posição estacionada pelo medo de arriscar. Quando a gente consegue ter a força de fazer esse enfrentamento, esse desafio íntimo, nós percebemos o alívio que isso causa e a grandiosidade que ele traz, porque nós tiramos um aprendizado que não teríamos pelo simples fato de não fazer. Tem muitas outras armadilhas, se a gente vai procurar, a gente vai entender. E cada um talvez tenha uma bem específica. Nós sabemos das nossas tendências, dos nossos bloqueios, das nossas dificuldades. Não sabemos a origem, mas sabemos aonde é que nós estamos batendo. Mas aí nós precisamos, então, aproveitando aquilo que eu disse, né? Quando nós damos abertura mental, nós estamos entrando numa faixa de frequência onde outros mentalmente se encontram. O processo da oração funciona dessa forma. Nós nos elevamos mentalmente e conectamos com a espiritualidade que está acima de nós. Nós que conseguimos abrir para que eles nos auxiliem pela vontade, pela busca, pelo querer. E o contrário é muito verdadeiro também. Porque quando nós começamos a dar vazão para um pensamento negativo, fazendo criações mentais, nós nos envolvemos numa energia tão ruim que ela acaba fazendo parte do meu eu, daquilo que eu vou fazer em seguida. Então as coisas começam a dar errado, a gente começa a atrair coisas iguais, negativas iguais, não só coisas, situações, mentes. Então, é só para a gente perceber o poder que a gente tem na nossa mão, mas a gente precisa estar atento, como diz lá na parábola de novo, a gente não pode ficar dormindo, a gente tem que estar acordado para se dar conta de que aquela situação, ela está sendo provocada por mim, seja ela boa ou ruim, mas eu tenho que escolher conscientemente a direção que eu quero. Chega de ficar fazendo armadilhas, né? Que é o tema, criando armadilhas para que eu mesmo seja pego. Então, já passou da nossa hora de abrir os nossos olhos e começar a compreender todas essas questões. O Evangelho, ele é excelente nisso tudo, porque quanto mais a gente vai insistindo, todo dia, um texto, a gente vai absorvendo isso e a gente vai se aproximando. É por isso que é tão importante esse tipo de leitura para a nossa vida, para nos auxiliar a romper essa dificuldade que nós temos.